Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Transe de regresso à antena da SBSR, já sabem, durante os próximos 60 minutos não haverá palavra cantada e começamos com a dupla finlandesa de irmãos, Samu e Ville Kuka. Eles vêm de Helsinki e fazem uma fusão de música ambiental, eletrónica, também orgânica, com um tom onírico e pós-rock, de quando em vez. Chamam-se Gentlemen Losers. Na abertura, There Will Come Soft Rains, do disco Permanently Midnight. Boa noite, bem-vindos. Já não os passávamos há algum tempo, trio nova-iorquino de country ambiental, também existe, não fomos nós que inventámos o género, The Night Switch Ash Fork AZ, disco deste ano. Abrimos com Gentleman Loser, dupla da Finlândia, e depois a maravilha de um dos primeiros trabalhos de William Basinski, recolhas tape loops, como é habitual em Basinski, de sons dos turnos da noite de fábricas e de produtos televisivos dos anos 50, isto quando William Basinski vivia em São Francisco, tudo encontrado pelo seu companheiro de vida, James Elaine. Estavam perdidos estes pedaços de música, virá tudo em The Clock Tower at the Beach. Ouvimos um primeiro excerto de Clock Tower at the Beach, 1979, anos 70, música de William Basinski, e seguimos em frente com a japonesa há muito radicada na Europa, Tujiko Noriko, duplo álbum Crepuscle. Um conjunto de peças, ora cantadas, ora só com instrumentais. Vamos ouvir duas: Rear View e depois Opening Night, Tujiko Noriko. Thank you. É um dos nomes da música europeia, instrumental, eletrónica e ambiental mais conhecidos, produtor norueguês Geir Jensen. Sabemo-lo nestas andanças por Biosphere, The Ant Plants, Combeach e Kata One. Antes duas para Tujiko Noriko. E para trás é comparado a Brian Eno, Robert Fripp, enfim, música espiritual, contemplativa, de Abstract Aprils, inspirada nas paisagens do estado de Montana, Moeda e Volume 4, Soaking, e em frente com Dynaster, produtor dinamarquês, Moritz Nieuwewies, um nome complicado que explora a música etérea e ambiente, com gravações de campo também, tal como o colaborador na faixa Unread Volumes, chama-se Inest e passa muitas vezes por aqui. Logo a seguir, do último 12, Ryuichi Sakamoto. Para trás da coleção de estudos para piano e sintetizadores, talvez, e esperemos que não, o derradeiro disco de Ryuichi Sakamoto, 12, ouvimos 20, 21, 12, 01. E para fechar, e por ora não vamos dizer muito, um excerto de uma peça de 40 minutos, mais de 40 minutos, que junta ao guitarrista Steve Gunn ao alter ego de Talia Palmer, Ambidowns. Thank you. altura de fecharmos o Em Transe de hoje e estamos a fazê-lo com Looming Change, Building Fabric, Ambi Downs e Steve Gunn, ele um guitarrista baseado em Nova York, carreira de 15 anos à volta dos blues, folk, free jazz, psych e também música ambiental. Ambi Downs, alter ego de Telly Palmer, explora noise, reverberações, impressões abstratas, sons de campo, tudo junto, e eles os dois em par, Steve Gunn e Ambi Downs, com Looming Change, Building Fabric. Já sabem, o Em Transe, depois de rodar na rádio, transforma-se em formato podcast, links em radiotranse.blogspot.com, por lá também as fotografias de Alípio Padilha, os poemas de Ana Freitas Reis, os podcasts encontram-nos também nos diferentes agregadores. Voltamos em breve. Fiquem por aí.